táxi, o 4061, 112 no POB, 4 horas de autonomia, o alternado é Confins. Azul 4061, autorizado táxi, se tiver siga aeronave Follow Me, táxi via Juliette, Alfa e Golf, QNH 1012, do ponto de espera Chame Torre no Noito, decimal 3. Juliette, Alfa e Golf, 183 e a torre, 4061. Só informação, se eu tiver com uma apresentação de Recife, ajuda. É, para táxi aqui do 11, para pista, vai ser necessário o follow-me também? Certo, sempre tem uma viatura para saída e chegada aí na saída do pátio. Ah, tá bem, não, só para coordenação, obrigado. Sim. André 34 no solo às 48, livre esquerda, chame solo agora em 121, décimo 9. 219, solo, grato. Solo, 3834, a sua escuta para o táxi. Então 3834, efetuará o táxi via pátio 3, ingresso naquilo, pátio 3 e reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, reporta para ingresso no Uno, 3834. O 4061 aqui em posição? 061, prossiga o táxi, Juliette Alfa. Obrigado. Solo Web 6741, pushback acionamento no 4. Web 6741, autorizado push acionamento, reforço para o táxi. Vai chamar pro táxi. Rota 3834, táxi lento, vai manter a posição no pátio 3. O seu gate está sendo liberado ainda, o gate 4. Afirmativo, 3234. 4082, estabilizado a aeronave da 28. 4082 azul, contra aproximação em 9 estado. Então ajuste agora no 02. Aguarde instruções para o pouso. Informa o Urubus próximo à cabeceira 18. Ciente, avisou que o campo cruzou agora o 364, baixar travado. 4082. .482 avistado, pouso autorizado 28, vento de 280 graus com 069, check 3. Embaixada travada, livre pouso na 28, azul 4082. Azul 482 no solo aos 53, esquerda solo em 121, décimo 9. 219 esquerda, azul 402. Solo Salvador, boa tarde, azul 4082. Vai livrar a esquerda agora. 4062, efetuar a táxi cruzando a Taxiway Alpha, táxi via pátio 3. Cruzando a Alpha via pátio 3, 4082, azul. Solo Web 6741, está pronto para o táxi, 127, 4 horas com fins. Espera da 28, próximo, 4068. Tem a posição a nave da Azul, ponte para 28, que é a pista se consegue praticar no momento devido a urubus. Ambiente. 012, o ponto de espera, 1834, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, 3834 autorizado, ingresso, gate 4. Para o 04, 3834. Azul 4082, autorizado, pátio 1, no gate 09, atento à área alagada. Se existir, siga a aeronave, a viatura Follow Me. Autorizado, vaso e atento à área alagada. Necessário, Follow Me. Sonic 001. Pronto para cópia? Vamos, cópia. Sonic 001, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, manter proa até o nível 050 e após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, código 5155. Ok, então autorizado Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola pista 28, mantém a proa até o 050 após curva direita, cumpre o perfil da saída Aron. Controle 1935, transponder 5155, tá? 8001. Então 8001 correto, reposte para posicionamento. Sente, então 8001. Momo. Obrigado. Chamou a torre? É o Romero da Chave. Alô, Salvador, uma boa tarde, voo 9754. Informação de alta, autorização Recife 410. Ciente, aguarde coordenação. Aguardo, voo 9754. Alô, Salvador, web 6741, ponte espera 28, pronto. Prossiga. Pouso. Nível que não vai conseguir para pouso, correto? Vai manter o setor. Ok, então é a porta para o regresso até onde ainda? Autorizado a linha de decolar sem parada, o azul 4061, vindo de 260 graus e 069. Iniciando, 4061. Gente, a pista usa 28, agora a autorização. O 4061 vai colar agora ao 04, controle 119, decimal 35, bom voo. 119-35, obrigado. Então, ainda prossiga. Hotel Índia, ainda prossiga. Sente, atende, sente. Mantenha o setor agora, estou com a aeronave na aproximação aqui para a 17. 5-4, prossiga. Bono 754, autorizado Recife, nível 4, 1-0, via pelo ISO 58. Decolagem da pista 28, manter por até o nível 050 e após curva direita. Saída Aron, transição Melim. Controle 119-35, código 5161. Now we are on final 28 inside. Alex 28, Charlie Echo Bravo, clear to land runway 28, wind 250 degrees, 06 knots, clear, check landing gear down locket. Clear to land and we are landing gear down locket, Charlie Echo Bravo. 5-4 correto, reposte para posicionamento. Boa tarde. Só um minuto. Solo Salvador, boa tarde, gol 1806, frente da Delta, está na posição 7 para autorização Aracaju. Alfa 3 a bordo, Lanterna Natal, 3 horas e 30 de autonomia. Confirma pelo PLB? 8-3. Engenheiro, por zona direita, reportará na final da 1-7. Afirmativo, informa o helicóptero, ok? Próxima rotatória, mantendo 500 pés, mantenha o no 1.500 pés, o Romeu Delta Charlie. Ciente, descendo para 1.500. Autorizado táxi via Juliette, Alfa Golf, mantendo essa frequência, seu tão 8001. Ok, então via Juliette, Alfa Golf, mantendo 8001. O gol no 754, chamou? É, confirmando, após decolagem, manteremos até o cruzamento, manter a proa, até o cruzamento 050 para então curvar direita na proa de Aron. Alguma restrição do centro, aeronave, na decolagem? Não, foi restrição do controle. Ah, tá ok, então. Então confirmando 050 proa de Aron, grato. Correto. Então eu vou o nome é 00, final de 6 dias. Intersect on left, contact the ground control 121 decimal 9. Stand left, provisioning ground 121 decimal 9. Então aí de forma um tráfego, ok? Uma aeronave que não pode, está mantendo 1.500 pés para uma rotatória. Vai prosseguir para a final da 1-7, o senhor vai seguir, vai ser o número 2, vai ter ainda. Tente aguardando uma precisão no número 2. Charlie X-Ray, Charlie Echo Bravo, informe your apron. Okay, so clear text to apron 3 via X-Ray Kilo. O TAN 8001, de passagem, a aeronave já está prestes a cruzar a Taxi Alpha, vai ingressar no parte 3. Ok, gente, TAN 8001. Aqui é Charlie X-Ray, Charlie Echo Bravo, first to the left, Apron 3. Apron 3, our left, Charlie Echo Bravo. Autorizado o pouso para ele. Gente, vai curva à direita então, mantendo espera. 360 curto, Romeu Delta Charlie, agilizando o máximo possível para reinterceptar novamente a final da 1-7. Cliente agilizando aqui na medida do possível. 1-3. Cliente na Golf, chama a torre no F3, tá? 8-0-0-1, já superou o tráfego. O Serra Novembro Filtro copia. Serra Novembro Filtro, autorizado barreiras, nível 3-2-0, decolagem pista 2-8. Após a decolagem, manter proa até o nível 050, após curva direita, saída Momo, Eval, após direto barreiras. Controle 119 decimal 35, código 5150. Já tem aeronave de pequeno porte, está mantendo agora 1.500 pés e aguardando instruções para prosseguir para a final. Meu Delta Charlie, pode prosseguir, está presente para interceptar a final da 1-7, agilizando manobras. Gente, está presente para a final da 1-7, o Romeu Delta Charlie. Saída Momo, Albo, após direto barreiras. Serra Novembro Vitor, correto, reporte para acionamento. Gente. Direita, chame solo em 1, quais são a esquerda em 1-2-1, decimal 9. Esquerda vai chamando o 9 para livrar na Delta. Negativo. Linha está visual com a aeronave de pequeno porte na próxima, interceptando agora o sinal da 1-7. Olha o 1600 para na Delta. Volume 600, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette, para o 612, 600. Mandando 7, baixado travado, Romeu Delta Charlie. Pulo autorizado, 7, agilize manobras. O vento é de 290 graus, 079. Autorizado pouso, 7, Romeu Delta Charlie. autorizado para seguir a retaguarda da aeronave 917 direto para o pátio, ok? O vento é de 280 graus com 08 nós, reposto no solo, hotel Índia, Índia. Índia. Torre Web 6741. 6741, estou ciente do seu tráfego, ok? Mantenha a posição, estou com sequenciamento nacional 28, no sequenciamento para pouso na 17. Ok, após os tráfegos, eu irei autorizar o seu ingresso na pista e decolagem. Estimativo mais 5 minutos. Estão na guarda de autorização para o pouso com 1697. 697. Você não vai ouvir, tu aguarde. O Charlie X-Ray, Charlie Echo Bravo, do you request another apron? I instructed you to apron 3. Vento de 280 graus, 07 nós. Livre pouso, 67, baixando na volta. Meu Delta Charlie no solo, agora os 1-4, qual o par de destino? 86. Ingressar no pátio 1, chame o solo em 1219. After that aircraft clear to return apron 3 as your request. General apron is apron 3. Autorizado então até o Índia Índia, reporte no solo controlado. Vento de 280.07 nós. Sente agora de coordenação. Salvador, Papa Tango, Romeu, Delta Charlie, Lumina Lima. Sente Romeu, Delta Charlie, autorizar o táxi para o pátio 3. Atento à área alagada do pátio 1. Se avistar e tiver a viatura follow me, está autorizado a segui-lo. O 674 não tem condições de decolar quando autorizado? Afirmativo. Se a aeronave que pousa ali e mantém a 28, eu passo a decolar de imediato quando autorizado o objeto 674 anos. Se a gente vai olhar e manter 674 anos.